hoje seria aqui, então, uma descrição inicial dos principais ramos, ou principais tradições religiosas. Ramos, na verdade, não é uma expressão muito boa, certo? Porque isso dá a impressão de que as diversas tradições religiosas têm uma origem comum, certo? Embora elas possam ter uma origem comum no sentido sobrenatural, elas não têm uma origem natural ou histórica comum, certo? Quer dizer, o hinduísmo e o shintoísmo não são de modo algum ramos de uma mesma árvore, certo? Ramos aqui pode se usar apenas num sentido conceitual. Quer dizer, as diversas tradições religiosas são ramos concretos da ideia de religião. Na verdade, o que caracteriza essas diversas tradições, então as tradições arianas, as tradições semitas, as tradições extremo-orientais, é justamente a sua independência histórica. Certo? Quer dizer, existem religiões que são, de fato, ramos de uma tradição original. Então, por exemplo, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo são todos eles ramos, de um modo ou de outro, descendentes das tradições espirituais que se originam com Abraão. Certo? Do mesmo jeito, o budismo e o hinduísmo são como que ramos das tradições que se originam com os povos que migraram, os povos indo-europeus que migraram para o território hindu. Certo? Mas ao invés da gente seguir essa ordem do programa, a gente vai inverter ela aqui um pouco e falar um pouco, começar já a falar desse ramo ariano, certo? Das tradições de origem ariana. Depois a gente cola com as outras tradições, certo? Quer dizer, essas inversões na ordem do programa serão mais ou menos frequentes, então já estejam preparados, certo? Que ótimo, certo? Então a primeira coisa é isso, quer dizer, apesar de nos últimos 20 ou 30 anos ter havido uma certa algumas contestações, certo? Ou uma discussão acerca da origem dos povos hindus, até uns 30 anos atrás era mais ou menos consenso entre os historiadores e arqueólogos que esses povos tinham a sua origem, certo? Num ramo comum, certo? Um ramo que veio de fora do ambiente, do território que é hoje a Índia, certo? Se eram povos que vinham do noroeste, de uma região a noroeste da Índia, que eles migraram para a Índia e acabaram tendo um predomínio sobre os povos de lá. Dizia-se que esse povo que migrou para o território hindu, para o território indiano, tinha um certo parentesco com os aqueus, que na mesma época invadiram o território, migraram para o território equivalente à Grécia. Certo? Essas teorias se baseiam em algumas descobertas da arqueologia e principalmente em semelhanças estruturais entre a língua falada pelos povos hindus e outras línguas faladas pelos outros povos na Europa. Certo? Outras semelhanças eram semelhanças de ordem ritual. Certo? Então, por exemplo, o rito de matrimônio entre os hindus é praticamente idêntico ao que era o rito de matrimônio entre os romanos. Certo? Que por sua vez também é muito semelhante ao rito entre os gregos. Certo? Mas nos últimos 30 anos, em parte por razões científicas, em parte por razões políticas, se tem questionado muito essa origem da tradição hindu. Certo? Ah, não, diga. Estou falando assim, de quantos milhares de anos para trás? Nós estamos falando de mais ou menos 2.000, 2.500 antes de Cristo. Certo? Talvez um pouco depois disso, mas não depois de 1500 antes de Cristo. Nas últimas décadas se tem questionado um pouco essa origem, certo? Em parte por causa de novas descobertas arqueológicas e em parte por um desejo de autonomia do povo indiano, que quer como que separar historicamente a sua origem dos outros povos, dos povos da Europa. Certo. Mas pouco importa, nós vamos continuar chamando, enquanto não se chega a nenhuma conclusão, continuar chamando isso aí, certo? Esses povos e suas, sua cultura de tradição ariana, ou que tem uma origem indo-europeia. Ok? Certo? Então, ariano aqui, ária, os povos árias, é um nome meramente simbólico e convencional, certo? Que não pode ser aceito agora de maneira definitiva como sendo essa de fato a origem histórica desses povos. Ok? É só uma convenção. Bom, o que caracteriza qualquer religião, como a gente falou na aula anterior, é que a religião dá as respostas, toda e qualquer religião se propõe dar respostas sobre as questões que se levantam em torno de três conceitos fundamentais: o conceito de absoluto, o conceito de justiça e o conceito de morte. Certo? Toda e qualquer religião se propõe explicar, certo, para o religioso, para o seu membro, para o fiel, o que é o absoluto, o que é a justiça e o que é a morte. E, portanto, o que acontece depois da morte. Tá claro isso aí? A segunda característica, comum a todas as religiões, é que elas vão dizer que essas respostas têm sua origem não num indivíduo humano ou numa determinada coletividade humana, mas essas respostas têm como origem o próprio absoluto. Tá claro isso aí? De modo que todas as tradições religiosas como que se fundamentam ou são, vamos dizer, quase que giram em torno de duas ideias fundamentais, que são as ideias de centro e origem. Quer dizer, toda religião tem um centro original, tem um centro, um lugar, ou uma pessoa, ou uma figura que é essencial para ela, e uma origem. Quer dizer, um momento no tempo em que aquele povo foi tocado pelo absoluto. Certo? Essa origem e esse centro podem ser tão antigos que eles assumem uma forma mítica ou quase mítica. Certo? Então, por exemplo, as tradições semitas, elas têm sua origem num momento em que, está lá na Bíblia, vai dizer: Deus falou para um sujeito, olha, saia da terra dos seus pais, porque é uma terra de idolatria, certo? Adora só a mim e eu te darei uma multidão de descendentes. Então, Abraão, esse momento em que Deus fala com Abraão, é o centro e a origem das tradições semitas. Quer dizer, num determinado momento, o que eles dizem é, num determinado momento da história, Abraão fez uma coisa, certo? Realizou uma ação que não partiu da cabeça dele, mas que partiu da cabeça do próprio Deus. Tá claro isso aí? Nas tradições arianas, isso aí, esse centro e essa origem, é justamente o conjunto de hinos que são os Vedas. Ninguém sabe exatamente quando os Vedas começaram a ser compostos, mas se sabe com certeza que entre 1500 a.C. e 1000 a.C. eles já tinham a forma que eles têm hoje. Certo? Quer dizer, eram quatro conjuntos de hinos que descreviam a origem do universo, certo? A natureza da humanidade, o que era a humanidade, certo? Os ritos que a humanidade tinha que fazer, e o comportamento próprio para o ser humano. Segundo a própria tradição hindu, os Vedas foram ouvidos por sete sábios diferentes. E eles só compuseram e relataram esses hinos. Então, segundo os hindus, os Vedas são um discurso divino. Então, Deus recitou alguns poemas e hinos que alguns sábios ouviram. Então, isso é interessante, porque na tradição hindu existem dois tipos de escritura sagrada, certo? Existe a Shruti, que são, justamente significa o que foi ouvido, e a Smriti, que significa o que foi lembrado. Então, a ideia é que existiam os Vedas, que foram ouvidos por sábios e saíram da boca de Deus, mas cujo conteúdo, certo, é esquecido. E vem outros sábios e santos que, lendo os Vedas e vivendo daquele jeito, se recordam do sentido original daquela mensagem e compõem outros livros sagrados que permitem que os sujeitos, as outras pessoas voltem a acessar os Vedas. Certo? Então, esse, na verdade, essa é a primeira ideia distintiva da tradição hindu. Certo? A ideia de que, mesmo havendo um registro exato da palavra de Deus, esse registro não é suficiente para que você entenda o próprio Deus. Porque você pode ler o registro e não entendê-lo. E não ter a menor ideia de qual é o conteúdo desse registro. Está claro isso aí? Então, na verdade, uma das ideias centrais no hinduísmo é justamente essa descontinuidade entre duas potências no ser humano. Por um lado, eles vão dizer, no ser humano existe um fundo, um núcleo central que é idêntico ao próprio absoluto. E que basta esse fundo se conhecer e ele perceberá o absoluto. Por outro lado, existe a capacidade de pensar, a capacidade de expressar para você mesmo o que você sabe e o que você experimenta. Mas a capacidade de pensar é limitada, certo? Ela é, em primeiro lugar, limitada, porque pensar depende, para pensar você depende, vamos dizer, de todos os recursos idiomáticos disponíveis no ambiente. Você depende da língua que os seus pais te ensinaram, certo? Se a sua língua é mais rica, certo, você pode aproveitar mais a capacidade de pensar da mente humana. Se a sua língua é mais pobre, você pode aproveitar menos, certo? Então, os hindus foram o primeiro povo a dizer quase que explicitamente que o tamanho da sua alma é proporcional ao tamanho da sua linguagem. Quer dizer, a sua alma é capaz de abarcar os elementos do mundo, certo, na medida da sua riqueza linguística. Quer dizer, não pode haver nada na sua alma, certo, que você pode acessar que não tenha um nome. Tudo que há na sua alma que não tem um nome está é inacessível para você. Tá claro isso aí? Então vamos fazer aqui duas polaridades que estão lá nos Vedas. A primeira coisa que os Vedas dizem é que no começo do universo só existiam as trevas. Mas por trás das trevas existia um eu absoluto, um espírito absoluto, que era um sujeito. E que esse sujeito iluminou as trevas e deu para ela uma para essas trevas uma multidão de formas. Essa multidão de formas é a, são as, as imagens desse mesmo eu para si mesmo. Então, essa é a primeira polaridade. A primeira coisa que os hindus dizem sobre a realidade é que ela se dá em dois polos. Existe o Atman, que é esse eu, ou esse espírito original, e existe Maya, que geralmente é traduzido como a ilusão cósmica. Maya, a palavra Maya tem sua origem na raiz Ma, que significa medir, ou fazer, ou construir. Dessa mesma raiz, então, por exemplo, vem a palavra matéria, ou a palavra karma, que significa ação, significa produzir ou realizar, certo? Aparentada também com a palavra karma, existia no latim a palavra carmina. Carmina significava um conjunto de poemas que descreviam os feitos de alguém ou as ações. Também tem a mesma origem. Carmina Burana, são os poemas que relatam os feitos ou os atos de Burana. Carmina e karma são evidentemente exatamente a mesma palavra originariamente. Maya, a palavra Maya era uma derivação dessa raiz que significava originariamente o poder sobrenatural que os deuses e demônios têm de se apresentar para os homens nas mais diversas aparências. Quer dizer, todos os povos sempre disseram, os deuses eles podem aparecer para você como um sapo, ou como um anjo, ou como uma pessoa, ou como qualquer coisa. Eles podem disfarçar a sua aparência e aparecer como outra coisa para você. Então, o primeiro ponto, certo? Justamente da doutrina hindu, é que todo o universo, tudo o que existe, o conjunto das formas existentes, é justamente um conjunto de aparências usadas pelo Deus original. Quer dizer, são modos do Deus original aparecer. Tá claro? Isso aí são disfarces. Então, essa é a primeira polaridade de conceitos que é fundamental no hinduísmo. O conceito de Maya, ou espírito original por trás das aparências, ou, perdão, Atma, que é o espírito original, e Maya, que é o conjunto de aparências que esse espírito toma na existência cósmica. O segundo é justamente um dos meios que o ser humano tem para entender o mundo. Então, quando ele olha o mundo, ele tem para cada coisa um nome. Na medida em que ele tem nomes, ele é capaz de descrever o mundo e ele mesmo. Quer dizer, a alma, lembra que a gente falou, a alma é do tamanho da sua linguagem. Certo? Quando ele diz a alma é do tamanho da linguagem, não é que tudo que está na alma é linguagem. Mas que você só tem acesso, você só percebe algo na sua alma na medida em que você tem um nome para ela. Fora isso, quer dizer, fora esse conjunto de nomes, esse tesouro de linguagem, existem as coisas que são significadas pela linguagem. Quer dizer, as formas percebidas. Certo? O primeiro conjunto, quer dizer, o conjunto de nomes ou conceitos ou recursos que a alma tem para significar as coisas, se dava o nome justamente de Naman, da onde vem o nosso nome. Naman. Não, com um N no final, né? Naman. Certo. E é o conjunto de formas que eram significadas por esses nomes, se dava o nome de Rupa. Rupa significa figura e cor. Então se dizia que um indivíduo humano, ele é um composto ou um conjunto chamado Namarupa. Quer dizer, ele tem nele mesmo certas formas que são sensíveis ou perceptíveis pelos sentidos e certas formas que são capazes de significar ou representar essas formas. Então você tem atributos sensíveis e você tem nomes ou representações mentais para esses mesmos atributos. E que essa estrutura dual, Nama Rupa, não é apenas o modelo estrutural do ser humano, mas o modelo estrutural de qualquer coisa que existe. Isso quer dizer que, para os hindus, qualquer objeto contém elementos sensíveis e perceptíveis pelos sentidos e elementos que são suprassensíveis. Tá claro isso aí? Então, por exemplo, se você olhar um cachorro, ele tem evidentemente elementos sensíveis, quer dizer, ele tem uma cor, ele tem um tamanho, ele tem um cheiro, ele tem uma textura, mas ele também tem, por exemplo, as características da espécie canina, que por si mesmas não são sensíveis, certo? Das quais você tem alguns indícios no sentido, mas elas não são por si formas sensíveis diretas. Então, por exemplo, você sabe que um cachorro vê o mundo, não é isso? Mas você não vê a visão dele. Tá claro isso aí? Então, por mais diferentes que sejam, então, os diversos ramos em que se dividiu a tradição ariana, existe um elemento comum a todas elas. Todas elas vão dizer: o absoluto original está além de Nama Rupa. Não é nem Nama, nem Rupa, nem a combinação dos dois. Isso quer dizer que você não pode encontrá-lo em nenhuma forma sensível, nem no conjunto das normas sensíveis, e que ele também não é uma concepção da sua mente. Tá claro isso aí? Então, por exemplo, quando eu digo a espécie canina é um conceito. Um conceito fundamentado na observação do quê? Dos cães. Mas a espécie canina é uma palavra que significa algo presente na minha mente e abstraído de cada cão em particular, não é isso? Já quando eu falo dos pelos dos cães, isso é um negócio que pertence ao quê? À rupa, à forma física de cada cão. O elemento comum a todas as tradições arianas, a todos os ramos da tradição ariana, é que o Atman original, o espírito original, não é nem Nama, nem Rupa. Isso quer dizer que não é possível, como ele não é um conceito, não é possível esgotá-lo por meio de conceitos, certo? E também não é possível conhecê-lo pela mera observação das coisas sensíveis. Tá claro isso aí? Certo. Ele é algo que tem que ser apreendido de outra maneira. Certo. O que vai diferenciar um ramo da tradição ariana de outro ramo é justamente, certo, a resposta à pergunta: como você capta ou percebe o que é esse absoluto original que está além de Nama Rupa. Então as respostas para isso vão se diferenciando nos diversos ramos até elas, até ramos diferentes chegarem a respostas literalmente opostas. Certo. Obrigado. Tá claro isso aí? Certo. Então, a primeira resposta indo sobre como você conhece ou o que é esse absoluto vem justamente na no segundo estágio histórico da civilização hindu. Certo? O primeiro estágio é justamente o estágio de fixação ou cristalização dos Vedas. Certo? Quando os Vedas adquiriram uma forma fixa, passaram-se a se escrever comentários sobre os Vedas. Isso acontece então entre lá 1000 antes de Cristo e 500 antes de Cristo. Nesses 500 anos, os principais sábios hindus se dedicam justamente a tentar entender os conceitos expressos nos poemas védicos. Certo? E a primeira resposta sobre quem é esse espírito original é que você mesmo é este espírito. Quer dizer, a resposta da tradição hindu sobre como você faz para conhecer o absoluto é simples. O absoluto é você mesmo, ou você mesmo é o absoluto. Isso quer dizer que você ignora a sua natureza. Tá claro isso aí? Isso levou então os comentaristas dos Vedas a dizer que existem quatro tipos de natureza, quatro tipos de seres. Então, existe o absoluto, que não tem princípio nem fim, no extremo oposto da realidade existe Rupa, quer dizer, as formas sensíveis, e todas elas têm princípio e fim. Existe a sua consciência individual, que tem um princípio, mas não tem fim. Quer dizer, em algum momento você passou a se perceber como ser. Certo. E eles dizem que você nunca vai parar de se perceber como ser. E a gente já vai ver por quê. E existe uma quarta natureza misteriosa, que é a avidya ou ignorância. A ignorância não tem um princípio, mas terá um fim. Eles dizem que para que haja a sua existência, assim esperamos, para que você seja consciente de você como um ser humano, primeiro você teve que esquecer que você é o absoluto. Então eles dizem, a ignorância é tão antiga quanto o absoluto. Ela é como que uma dimensão do absoluto, que permite que ele se desdobre criativamente no universo. Certo? Mas ela tem um fim, porque você pode alcançar a consciência liberta. Quer dizer, você pode descobrir o absoluto em você mesmo e assim eliminar a ignorância. Eliminando a ignorância, a sua consciência evidentemente passa a partilhar da infinitude do próprio absoluto e passa a ter uma existência indefinida. Tá claro isso aí? Talvez a contribuição mais original e o conceito mais característico, justamente, da tradição ariana seja a preocupação deles com a ideia de eu. Quer dizer, o que é o eu? É a outra. Até amanhã, né? Até amanhã. Tchau. Então, essa ideia é tão importante nas tradições arianas que é justamente ela que diferenciou os ramos extremos dela. Então, o primeiro ramo, que é o próprio hinduísmo, deu uma resposta fundamental à pergunta: o que é o eu? Ou quem sou eu? Vamos dizer, o eu é o próprio absoluto, que vestiu então o disfarce de Luiz Gonzaga num caso, de Davi no outro, Stephanie no outro, e assim por diante. Então, posteriormente, um outro ramo da tradição de origem ariana vai dar uma resposta justamente contrária a essa pergunta, que é o budismo. Quando o budista se perguntou, Buda se perguntou o que é o eu, ele chegou à conclusão: o eu não é. Não existe nenhum eu. E nas diversas respostas, certo, a essa pergunta, são as diversas respostas a essa pergunta que constituem os